Agora, em Juazeiro do Norte, um novo restaurante no sistema self-service. Paulo da Macaxeira Self-Service tem o mais completo cardápio de segunda a sábado, funcionando entre as 10h30 da manhã e as 2h30 da tarde. A tradição e o sabor de Paulo da Macaxeira, agora em um self-service pertinho de você. Rua São Pedro, número 1984, bairro Salesianos, esquina com a Avenida Carlos Cruz. Self-service sem peso, Paulo da Macaxeira. Entrega em domicílio. 3571-5601. Restaurante Self-Service, Paulo da Macaxeira. ZYH 613, 570 kHz. Rádio Verde Vale AM, afiliada à Aberte e Acerte. Uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, do Grupo Deputado Federal Manuel Salviano. Verde Vale, o som de Juazeiro do Norte, que o Nordeste escuta. Verde Vale. Música, esporte, notícia. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais: Dr. Vasques Landim, oftalmologia, clínica e cirurgia. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata, pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Doutora Karina Ameno, fellowship em plástica ocular, pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contatos, cirurgias, catarata, glaucoma e plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, teste do olhinho, mapeamento de retina, refração computadorizada e check-up de glaucoma. Centro Especializado da Visão, Rua Padre Cícero 511, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará. Telefone 3512-5499. De segunda a sexta, na Verde Vale, Dois Toques na Bola, o seu programa de esportes no horário alternativo, das 20 às 21 horas, produção e apresentação. Estamos apresentando Jornal Verde Vale. Obrigado a você que nos escuta no dial 570, ondas médias da Rádio Verde Vale AM, com a central de áudio do Intergaláctico Raimundo Dantas, com as reportagens de Evan de Alencar, Adriano Duarte, com a produção e edições de João Neto, a produção geral e a apresentação de Beto Fernandes. Grande, tríplice, respeitoso abraço. Até a próxima segunda-feira, pontualmente ao meio-dia. Está chegando o nosso prezado Carlos Bezerra com a Hora da Verdade.